com Orquestra de Violeiros de Mauá, de Ataúfo Alves, Meus Tempos de Criança. E o nosso ouvinte Wilson José de Souza ofereceu para a esposa Heloína, para todos os ouvintes que acompanham a gente aqui no programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu? E ele parabenizou a gente pelas modificações que aconteceram no programa, gostou demais. Perfeito, Wilson José de Souza, do Jardim Santa Elias, muito obrigado. Um grande abraço para você também, a esposa Heloína e demais familiares, tá bom? Muito obrigado. É o programa Raiz do Brasil. Aliás, ele pediu a Orquestra de Violeiros de Mauá. Por coincidência, a Orquestra de Violeiros de Mauá esteve na minha terra, lá em Duartina, no último domingo, dia 16, no encerramento do peão de boiadeiro que aconteceu na minha terra em Duartina, no último dia 16 de novembro, portanto domingo, esteve presente lá a Orquestra de Violeiros de Mauá. É o programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil. E esta semana, gente do céu, esta semana o sorteio de um CD extraordinário. Vocês já o conhecem porque já fizemos o lançamento desse CD recentemente com a presença do seu idealizador, Assis Ângelo, e o seu produtor, Theo Azevedo. Assis Ângelo apresentando músicas inéditas de Capitão Furtado e Theo Azevedo, com a participação de uma porção de coisas boas, duplas maravilhosas, todas músicas inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo. E ainda temos vários depoimentos das Galvão, do Tinoco, do Moíbo César Guri, que sou eu, do Tony Gomide, do Zé Mauro Pires. O Zé Mauro Pires é filho do Mauro Pires, que é irmão do capitão, do saudoso Capitão Furtado. Então o Zé Mauro Pires é sobrinho do Ariovaldo Pires. Olha, realmente um CD muito valioso para enriquecer ainda mais a sua discoteca. Estaremos sorteando na próxima sexta-feira. Agora Belmonte Amaraído, Nenete Dorinho, Morena Cheirosa, e depois com As Galvão, de Claudionor e Nicanor, Amor em Segredo. Eu sinto ciúmes do teu perfume, do teu calor. Tu és divina e graciosa, morena, cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu fostes a preferida. Eu quero viver ao teu lado e ser amado por ti, querida. Na luz do teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Viver assim, o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Teu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a tua mão. nossa ilusão. Morena, estou apaixonado com teus encantos. Eu sonho acordado, não posso viver assim. O meu tormento não tem fim. Não posso viver assim. O meu tormento não tem fim. Chorar, menino, por teu respeito. A tristeza e a paixão invadiu meu coração, tomou conta do meu peito. Esta viagem que fiz, que ficamos conhecido, pra sofrer o que eu tenho sofrido, antes não tivesse feito. Eu ainda estou lembrada numa noite enluarada, primeira vez que te vi. Na tua casa cheguei, quando eu te cumprimentei, qualquer coisa eu senti. Aquele aperto de mão e tua delicadeza, contemplei tua beleza, eu me apaixonei por ti. Desde aquele momento, minha vida é um tormento, não consigo te esquecer. Eu não tenho esperança por causa da circunstância, nosso amor não pode ser. Estes teus cabelos pretos esparramados pelas costas é o que mais me desgosta, nunca vai me pertencer. O meu amor é sincero, mas te enganar eu não quero, não posso casar contigo. Já somos comprometidos, nosso amor é proibido, não perca tempo comigo. O nosso amor é segredo, segredo não se revela, precisamos ter cautela, nosso amor corre perigo. Desde já eu me despeço, nunca mais aqui regresso, seja o que Deus quiser. Sofreremos eternamente, pois amamos loucamente, mas o destino não quer. Você tem só qualidade, a tua família é nobre, o dinheiro nunca encobre um passo errado que se der. Nós ouvimos com Belmonte Amaraído, Nenete Dorinho, Morena Cheirosa. Depois as Gavão cantaram de Claudionor e Nicanor, Amor em Segredo. Raízes do Brasil, com Moíbo César Guri. E no Raízes do Brasil vamos atender agora Manuel dos Santos e Mairi Porã, com Lio e Léo, Felicidade de Caboclo. Depois o pedido de Miguel Fernandes da Moca, ele e a Terezinha pediram com Morena e Moreninho, Alma de Caboclo. Música. carinho que me acorda ao amanhecer. Felicidade não se compra e nem se vende. Quando dois amor se entende, vem de graça até só no modo de olhar. Mas se algum dia essa cabocla foi embora, juro por Nossa Senhora que vou morrer de chorar. Sofrer tanta ingratidão até parece castigo. Sofrer tanta ingratidão até parece castigo. Nós ouvimos com Liu e Léo, de Pichincha, Giro Alves, Felicidade de Caboclo, a pedido de Manuel dos Santos, de Bairiporã. Ofereceu para o senhor Antônio, que mora em Vitória da Conquista, na Bahia. Alô, Vitória da Conquista, lá no estado da Bahia. Também conheço essa cidade, muito bonita. E o Antônio mora lá. E o Manuel dos Santos de Mariporã ofereceu para ele. É sinal de que ele ouve a gente diariamente. A você de Vitória da Conquista e todos os baianos daí que acompanham a gente, muito obrigado. Pedido depois do Miguel Fernandes, do bairro da Moca, ele e a esposa Terezinha. Moreno e Moreninho cantaram do Moreno e Wilson Paul, Alma de Caboclo. E eles ofereceram para os amigos João Machado, do Centro, para Isa Cunha, nossa querida florista, para Irene Primozic e para todos nós. Ô Miguel Fernandes, muito obrigado. Terezinha, um grande beijo. E vamos seguindo. Agora com Helena Meirelles, de autoria dela, Dona Dalva. E depois com João Carlos e Maurício, de Marli Renaud Adib, Leva Meu Rio. Essa viola, leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, leva o som dessa viola. Leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, o meu bem querer. Leva em suas águas toda a minha mágoa, todo o meu sofrer. Leva, meu rio, a voz do meu sertão. Leva para bem longe todo o descompasso do seu coração. Leva, meu rio, leva o som dessa viola. Leva, meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva, meu rio, leva o som dessa viola. leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, em suas doces águas, a nossa voz pequena, o voo da falena, o choro das cascatas. Leva meu rio, para alguém ouvir o canto da araponga, a voz da verde mata, o som da juriti. Leva meu rio, leva o som dessa viola. Leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, leva o som dessa viola. Leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, a reza e a toada, repicar do sino, choro de menino, a súplica da mata. Leva meu rio, a voz do bem te vir, as lágrimas da terra, o cheiro de fumaça, um grito em Guarani. As lágrimas da terra, o cheiro de fumaça, um grito em Guarani. Leva meu rio, leva o som dessa viola. Leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Leva meu rio, leva o som dessa viola. Leva meu rio, leva esse canto triste pela vida fora. Ouvimos com Helena Meirelles, da própria Helena, Dona Dalva. Depois com João Carlos e Maurício, de Marli Renaud Adib, Leva Meu Rio. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Raízes do Brasil tem o endereço Rua Senes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900, para você escrever, pedir músicas e participar do programa Raízes do Brasil. Agora, pedido de José Ricardo Pereira do Parque do Lago, com a Bela e Caim, o Menino e o Cachorro. E depois o pedido de Manuel Félix Bueno, da Fazenda Viola, lá na cidade de Silvânia, estado de Goiás, com a Inesita Barroso e a participação do Lorito, Azul Cor de Anil. Na beira do peixe, num lugar bem retirado, um casal de lavrador com um ano de casado. Tinha um filhinho de colo que nem era batizado, apesar de muito pobre, vivia bem sossegado. E quando o dia raiava, a canoa ele pegava, o rio ele atravessava pra cuidar do seu roçado. Certo dia o marido, muito bem intencionado, precisando terminar um serviço atrasado, levou a mulher pra roça com uma tula e virado, pensando em voltar mais cedo, eles haviam deixado. Naquele ranchinho ao sete, um garoto sorridente no seu berço mal forrado. Todo alagado, o mais alto dos barrancos também ficou transbordado. Quiseram voltar pra casa, canoa tinha rodado. Que destino traiçoeiro do pobre casarroceiro, olhando aquele aguaceiro gritando desesperado. Um cachorro policial, esperto e bem ensinado, dormindo embaixo da cama, por sorte havia ficado. Quando viu que aquele rancho ia ser tudo inundado, tentou salvar o menino pra não morrer afogado. Entrelaçou nos seus dentes o garotinho inocente, e num gesto de valente atravessou o rio a nado. As águas tinham levado. Quando viram o cachorro completamente molhado, arrastando o garotinho que ele havia salvado. Pela força do destino, o cão salvou o menino. Este milagre divino foi por Deus determinado. Vai fazer um ano mais ou menos, moreninha, que eu te conheci. Para mim foi um grande desgosto quando lá do meu bairro eu saí. Tanto tempo que faz, não me esqueço dos agrados que eu a recebi. Hoje me vejo tão desprezado, esperança que eu tinha agora já perdi. Eu entrei no salão de dentro, a feição mais bonita que eu vi foi de uma morena trigueira, mas não era a família daqui. Eu cantei um versinho pra ela, ela fez um arzinho de rir. Ela acompanhou eu na sala com os olhos ligeiros que nem lambari. Eu achei a morena elegante, só por ela saber se vestir. Enfeitada de botão de vidro, no vestido azul cor de anil, a morena ganhava das flores, florescida no mês de abril. Parecia um céu estrelado quando resplandece por todo o Brasil. Eu queria ser um cravo chita para eu morar no seu jardim, pra sentar pertinho da açucena quando a rosa deixasse de mim, pra ver flores da minha esperança. Veja só da distância que eu vi, O amor é só pra quem tem sorte, começa de pouco e depois não tem fim. Nós ouvimos com a Bela e Caim, do Dino Franco e Caim, o Menino e o Cachorro. Foi o pedido do José Ricardo Pereira, do Parque do Lago. Ofereceu para a Dona Nega, para o André, para Adão, do Cabelo Branco, do Parque do Lago, e para toda a turma do programa. Oi, obrigado, José Ricardo. Pedido depois de Manuel Félix Bueno, da Fazenda Viola, município de Silvânia, Goiás, com Enesita Barroso e a participação do Lorito, de Arlindo Santana, Azul Cor de Anil. E o Manuel Félix Bueno, lá da Fazenda Viola, ofereceu para a Isa Cunha, para a Irene Primozic, Irineu Pacheco, a Dialdo Souza Oliveira, para Antônio Hidalgo e para todos os amigos e colegas da Rádio Cultura. Ô, beleza! Muito obrigado, viu? Manuel Félix Bueno, da Fazenda Viola, cidade de Silvânia, estado de Goiás. Agora com José Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, do Zé Fortuna e Pitangueira, Céu Sem Estrelas, depois José Vale e Josiane cantam de Eduardinho e Léo, Pé de Rosa. Sem estrelas, igual um jardim sem flor, assim é um casal sem filhos, dois corações sem amor. Um casal de milionários pra vida poder gozar, nunca quiseram ter filhos para não lhe atrapalhar. Nunca sentiram a ternura de um filhinho a ninar. Uma canção de inocência da mãezinha a cantar. Dorme, filhinho do meu coração, estou junto a ti. Bem tarde se arrepender, sem um filho pra chorar, numa solidão morrer. Qual dois mundos sem valor, no mais cruel desespero. Duas vidas que passaram pelo mundo e não viveram. Nunca sentiram a ternura de um filhinho a ninar. Uma canção de inocência da mãezinha a cantar. Flores, peço coração. Chega a ser que eu fico triste, roseira murcha e não cresce. Entre as águas fico alegre e a roseira floresce. Sento na porta do rancho, olhando com minha amada aquela flor perfumada, coitelinho sobe e desce. Coitelinho vai embora depois das flores beijar. Quando é dali a pouco vai chegando o sabiá, ele pousa de mansinho sobre o galho da roseira e passa a tarde inteira cantando pra me alegrar. Acabou a carinhosa, me dá beijos e sorriso. Sou um caboclo feliz. Tenho a cabocla amorosa e também um pé de rosa pra enfeitar meu paraíso. Ouvimos com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole. Do Zé Fortuna e Pitangueira, Céu Sem Estrelas. Depois José Vale e Josiane cantaram de Eduardinho e Léo, Pé de Rosa. Homenageado do dia. O homenageado hoje é Raul Torres. Nossa, que nome, não, gente? Iniciou-se na vida artística na Rádio Educadora de São Paulo no ano de 1927, cantando modas e viola. Compositor extremamente versátil, Raul Torres compôs e gravou modas de viola, choro, sambas, canção, cateretê, emboladas, batucadas, jongos, toadas e maracatus. Introduziu na música sertaneja a guarânia paraguaia, também chamada por ele de rasqueado estilo paraguaio. Gravou mais de 200 discos, sendo autor de cerca de 350 composições. Inúmeras de suas obras foram gravadas e regravadas por consagrados artistas do universo sertanejo. Tião Carreiro de Pardinho, gravaram Felicidade e interpretaram Mestre Carreiro no filme Sertão em Festa. Tonico e Tinoco gravaram um LP em homenagem em que cantaram apenas canções de Raul Torres. A partir dos anos 60, ou a partir do ano de 1960, passou a se dedicar à carreira do rádio, tendo apresentado na Rádio Record de São Paulo o programa Os Três Batutas do Sertão. Em 2002, teve as composições Cabocla Tereza com João Pacífico e Coxa de Retalhos. Em dezembro de 2006, ano em que completaria 100 anos, a Prefeitura de Botucatu empreendeu uma festa homenagem ao compositor. O espetáculo, que recordou suas obras, contou com nomes consagrados no universo sertanejo. Na ocasião, foi inaugurado o local na estátua, representando sua imagem com a instalação também de uma placa honrosa. Raul Torres e Florencio e mais Orrielli, com duas composições do Raul Torres: Mestre Carreiro e Futebol da Bicharada. Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Lá vem o dia chegando, vem chegando a sossegar. Lá vem vindo só queimando com seus raios avermelhados. Mestre Carreiro, como chama vosso boi? nosso bolo. Chama a saudade de um amor que já se foi. Levanto de madrugada, o meu gado eu vou buscar. A boiada já no carro, vou indo pros cafezar. Mestre carreiro, como chama vosso bolo? Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama nosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Eu tenho meu boi barroso, pinta, cigo e pandia. Minha boiada é ligeira, diz eu posso me gabar. Mestre carreiro, como chama nosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama nosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Eu chego lá no meu rancho, descanso minha boiada. Estendo um couro no centro da minha cama arranjada. Mestre carreiro, como chama nosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama nosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi. O time do quebra-dedo e o time do pé rapado. A bicharada reunindo, formaram logo o seu quadro. Nós fomos ver esse jogo, por ser um jogo falado. A bicharada pedindo, pro jogo ser irradiado. A estação do lugar, PRJ bichado. Explique, era o jumento, rapaz fino aperfarado. Às 15 horas da tarde, o jogo foi começado. O time do quebra-dedo tinha fama de campeão. Sapo jogava no corpo, deck de espera o leão. Cavalo, deck de avanço, um arco esquerdo criar. Viado de centro e arco, arco direito gambá. A linha tava um perigo, na meia jogava o rato. No centro jogava o tigre, na outra meia o macaco. Na esquerda jogava o bode, direita jogava o gato. Em prato a de juiz, foi convidado o lagarto. Vai começar a peleja! O tigre deu a saída, o eio foi pra tirar. O tigre passou pro bode, mas quando ele foi chutar, puxaram a barba do bode, o bode foi reclamar. Juiz falou que não viu, cachorro já quis brigar. A cabra, mulher do bode, xingou juiz de ladrão. Torcida do quebra-dedo, fizeram reclamação. A capivara e a cutia, pegaram xingar o leão. Preguiça dava risada, de ver o sapo de carção. Lagarto que era o juiz, na hora dele apitar. Tinha engolido o apito, não pôde o jogo parar. A torcida entrou no campo, de pau, de faca e punhar. O pau comeu direitinho, mataram três no lugar. O bode ficou ferido, mataram o velho leão. Rasgaram a saia da cabra, cavalo quebrou a mão. O sapo saiu correndo, jogou-se num ribeirão. Porque na hora da briga, ele ficou sem carção. O jogo não terminou, por isso ficou empatado. Agora vamos falar do centro e arco viado. Nervoso ele dizia, entre suspiros e ais. Que jogo bruto, meu Deus, que estupidez. Assim não jogo, não jogo, não jogo mais. Hoje o nosso homenageado do dia no programa Raiz do Brasil foi Raul Torres. E com ele, Florence Riele, nós ouvimos duas composições suas, Mestre Carreiro e Futebol da Bicharada. E agora uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Andréia Dutra e Marcos Nabucco com o CD O Amor de Uns Tempos Pra Cá no Toda Música. Amo tua voz e tua cor. Foi um longo processo e com... para músicas que coubessem todos os critérios. Aqui, ela, como a gente disse, não, que não tivesse sido gravada com cantora de forma definitiva antes, que tivesse uma temática romântica e que funcionasse nesse formato também. Tem música que, por mais que você tente fazer um arranjo, ela não fica legal no formato de voz e violão. O Amor de Uns Tempos Pra Cá. Ser feliz é tudo que se quer. As pessoas cantam no show, assim, porque elas sabem as letras inteiras dessas músicas. Uma entrevista exclusiva com Andréia Dutra e Marcos Nabucco. Toda música, quarta, 13h, na Rádio Cultura Brasil. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Raízes do Brasil, no próximo intervalo, já vai apresentar a participação da Cirlei Ribeiro, aqui no programa Raiz do Brasil. Antes, duas músicas, Jaime de Souza e Nelon, do Jaime de Souza e Zé da Mata, Saudação de Caboclo, João do Vale Marabá, de Poeta e Jacira Amaral, Herança de Carreiro. Eu nasci lá no sertão. Virgens, onde não temos doutor, onde a vida é mais vida, onde existe mais amor, é uma terra querida, toda enfeitada de flor. Hoje vivo na cidade, mato em meu coração. Sinto saudades do meu querido rincão. Aqui não tenho saúde devido à poluição. Que saudades dos açudes que ficaram no meu sertão. Nossa Senhora, que é nossa proteção, cuidem bem de suas plantas, do arroz e do feijão, pra mandar para a cidade, para a sal, para a nação. Será, meu Deus, até quando vou curtir esta saudade do meu tempo de carreiro e da minha mocidade, minha vida de carreiro aos poucos chegou ao fim. A velhice foi o prêmio que a vida guardou pra mim. Vejo a canga dos bois velhos pendurada na porteira e um carro de boi parado lá embaixo da paineira. Meu pai me disse: meu filho do coração, eu te deixo como herança carro, boiada e ferrão, pra transportar o progresso aqui da nossa região, dando sequência na lida que foi minha profissão. O velho fechou os olhos e apertou a minha mão e disse com voz doída: este é o seu ganha-pão. Agora tudo acabou, tem asfalto nas estradas, caminhões fazem transportes, esquecerão a boiada. Meu filho pega o volante, não conhece o que é o ferrão, e usa meu carro velho pra fazer decoração. A minha maior tristeza é ver tudo se acabar, minha tralha e profissão, não tenho pra quem deixar. Nós ouvimos com Jaime de Souza em Nelon, do Jaime de Souza e Zé da Mata, Saudação de Caboclo. Com João do Vale Marabá, de poeta Jacir Amaral, Herança de Carreiro. Se você tem ou teve algum problema no comércio, ficou com um nome sem poder comprar a crédito por qualquer motivo, você agora vai ter uma orientação da nossa repórter Cirlei Ribeiro. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Muíbo. Bom dia a você que acompanha diariamente o Raízes do Brasil e sempre na companhia da boa música. Hoje eu tenho uma dica para quem se atrapalhou com o orçamento, para quem não conseguiu arcar com as dívidas assumidas e o nome, então, foi parar nos cadastros do SPC e Serasa. O primeiro alerta é que a chamada negativação do nome não pode ser feita sem a comunicação, sem o aviso prévio ao consumidor. O Serviço de Proteção ao Crédito é obrigado a informar e por carta a data que o cliente será incluído no cadastro. Isso se não pagar a dívida. É um dever e reforçado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma outra dica: não caia na conversa de quem se oferece para limpar o seu nome. Muitos escritórios e despachantes que anunciam em jornais oferecem esse serviço, mas eles cobram por isso. E é preciso saber que não existe mágica, não existe fórmula. O único jeito de limpar o nome é negociar e pagar a dívida. Isso pode ser feito na própria loja ou na associação comercial na sua cidade, sem ter que pagar taxas adicionais. Lembrando que após a quitação do débito, a loja, o banco, o supermercado deve regularizar a situação de quem teve o nome negativado. A associação comercial tem um setor de atendimento ao público, onde é possível efetuar consultas e de graça. Para isso, basta apresentar o SIC e o RG. Em São Paulo, a Associação Comercial atende em dois endereços. Anote aí, na Rua Boa Vista, número 62, centro da cidade, e na Rua Gabriel Mistral, número 199, na Penha. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 5h30 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Bom dia para você, Muíbo. Bom dia, Shirley. Até amanhã, se Deus quiser. E tá aí, ouvinte. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer para a nossa querida Shirley Ribeiro, basta você telefonar de segunda a sexta-feira para dois telefones: 2182-3081, 2182-3082. Segunda a sexta-feira, à sua disposição, os dois telefones, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde: 2182-3081, 2182-3082. Ou ainda, se você quiser usar a internet e se dirigir ao programa Raiz do Brasil para tirar qualquer dúvida a respeito das participações da Shirley, você pode usar o nosso e-mail raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Esta semana, na sexta-feira, sorteio de um CD maravilhoso, Capitão Furtado e Theo Azevedo. São músicas inéditas, feitas há 40 anos por Capitão Furtado e o Theo Azevedo, e eram inéditas. Ficou tudo aí esquecido. De repente, vamos mexer, vamos mexer. E com a idealização do Assis Ângelo e a esposa Andréia, conseguiram fazer, e a produção do Theo Azevedo. Olha, juntaram, e com depoimentos de gente importante do rádio. Muito bacana esse CD, que será sorteado na próxima sexta-feira. Agora, Nestor da Viola, Saudade de Ouro Preto. A pedido de Donizete Dias Oliveira, da Vila Nossa Senhora do Retiro, em Pirituba. Depois, Paulo César e Amorim, Museu do Meu Sertão. Para Yolange Maria Kellys Valva, residente no sítio Luz da Esperança, Rio Preto, Minas Gerais. Thank you. foi em miniatura no meu escritório. Tenho também outras coisas do sertão, até parece um pequeno território. Cada objeto tem história do meu pai. Está completo este meu documentário. Para sempre ser lembrado, eu transformei meu consultório no mais lindo relicário. Na prateleira, retrato do soberano. E uma criança, ele foi a salvação. O lobisomem em seguida na fileira do meu pai foi o boi de estimação. E na parede um quadro do cavalo preto. O ventania parecia furacão. Ali no canto pendurado o berrante, que foi feito com chifre do boi tufão. Pobre vaquinha indo para o matador, seu boiadeiro a levou para matar. O seu retrato junto com a vaca estrela, a companheira do velho boi fubá. Logo na entrada coloquei o pai João. Parece vivo, reparem seu olhar. E lá do céu, com certeza, o preto velho, sua boiada continua a carrear. Numa vitrine coloquei um sítiozinho, é obra-prima de trabalho artesanal. E na chegada da velha bordeira, tem um cruzeiro ali perto do curral. Uma viola com tarraxa de graveira e o violão que do papai era o casal. Minha caneta coloquei perto da enxada, a ferramenta que pra mim foi principal. Obrigado, meu pai, muito obrigado. Do seu trabalho eu tive compensação. Hoje me encontro muito bem aposentado. Meu escritório virou exposição. São as lembranças de um belo patrimônio. Uma cultura que não tem avaliação. Um monumento de pesquisa e visita que representa o museu do meu sertão. Nós ouvimos com Nestor da Viola, de domínio público, arranjo de Antenor Gini Silva, Saudades de Ouro Preto. Foi o pedido de Donizete Dias Oliveira, da Vila Nossa Senhora do Retiro, em Pirituba. Ofereceu para os músicos e senhores dirigentes da Corporação Musical União dos Artistas da cidade de Itu, com muito respeito. Beleza? Um forte abraço a todos nós. Muito obrigado, viu? A você, Donizete Dias Oliveira, da Vila Nossa Senhora do Retiro, em Pirituba. O pedido depois veio do sítio Luz da Esperança, cidade de Rio Preto, estado de Minas Gerais. Carta enviada por Yolange Maria Kelly Svalva. Pediu com Paulo César e Amorim, deles, e Luiz de Castro, Museu do Meu Sertão. Vejamos o que disse na carta a Yolange. Ofereceu para nós, para os familiares que estão ouvindo a gente, na cidade de Olaria, Minas Gerais. E também para todo o pessoal lá do Sítio Luz da Esperança, em Rio Preto, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Yolange Maria Kelly Svalva. É o programa Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. E não se esqueçam, ouvintes, vocês que participam do nosso programa, são candidatos a ganhar no próximo mês de dezembro, todos os dias, 3 CDs. É, De segunda a sexta-feira, do dia 1º ao dia 23 de dezembro, diariamente, nós estaremos sorteando 3 CDs para um único ouvinte participante do programa Raiz do Brasil. Você pode participar por carta, mandando uma carta para a Rua Sérgio Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900, por telefone, ligando para 2182-3081, 2182-3082, ou ainda pela internet, mandando um e-mail para raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Agora com João Mulato Douradinho, do João Mulato e Toninho Bauru, paulista de fibra. E depois, com José Bétio, de Júlio Trindade e Vonir Machado, Bugio Deitado. Paulistinha, nascida em São Paulo, atrás de trabalho saiu procurando. Foi descendo a linha noroeste a Mato Grosso, era seu plano. Embrenhou naquele sertão e aos poucos foi ambientando, pra não ver os seus filhos com fome, qualquer serviço foi enfrentando. Há um ano que ele estava ali, num certo dia ouviu alguém falando que uma onça de uma mão torta e os boi de um fazendeiro estava acabando. Paulistinha gostou da conversa, para perto foi aproximando. Fazendeiro dá uma fortuna, quem matar a onça que está te quebrando. Paulistinha correu para casa, pra sua mulher ele foi falando. Foi na horta e pegou umas pimentas num litro com azeite, foi preparando. A mulher ainda lhe deu conselho, ele fez que não estava escutando. Curtiu ela uns 30 dias e lá pra fazenda de pé foi chegando. Foi falando para o fazendeiro, vim matar a onça que está te irritando. Fazendeiro quis ver sua arma pra sua capanga, ele foi apontando. Caçadores com carabina, a pintada está papando. O senhor com este pobre litro é mais um, essa noite ela estará jantando. Paulistinha chegou lá no mato, na árvore de espera foi se ajeitando. Dali a pouco foi chegando a onça em sua direção, foi aproximando. Paulistinha destampou o litro e na cara dela foi derramando. Ela não suportou o ardor e com suas unhas os olhos foi furando. Fazendeiro voltou no outro dia pra ver lá na mata o que estava passando. Avistou Paulistinha de fibra no rabo da onça estava segurando. Recebeu aquela fortuna, sua vida foi arrumando. Quem falou que paulista é bobo pede desculpa pelo engano. Thank you. Nós ouvimos com João Mulato e Douradinho, de João Mulato e Toninho Bauru, Paulista de Fibra. Depois com José Bétio, de Júlio Trindade e Vonir Machado, Bugio Deitado. Cantinho do Ouvinte. E o Cantinho do Ouvinte hoje, como já anunciamos, atende a Osvaldo Montilha, residente no Sapopemba. Ele escolheu com Tião Carreira e Pardinho Lobisomem, com Itaporanga e Tararé Jorginho do Sertão e com Flor da Serra e Pinheirá, Rodeio de Patos e Minas. Foi por boca de um baiano que eu fiquei bem informado de um caso assombroso que se deu no seu estado. Morava em Vila Velha um moço muito alinhado e por toda a redondeza era bem considerado. Por ter boa posição e ser filho do delegado. De todas as moças que tinha, o seu sonho adorado foi a filha do prefeito que caiu no seu agrado. O grande acontecimento por todos era esperado, porque faltava 2 meses para ser realizado. Na igreja do lugar, seu casamento marcado. Foi neste meio de tempo que surgiu no povoado, causando diversos danos, um bicho desfigurado. Tudo quanto não prestava por ele era afindado, dizia ser lobisomem porque tinha atropelado a tal filha do prefeito que voltava de um bailado. A moça ficou doente do grande susto levado, não comia nem dormia em gritos desesperado. Dizia que estava vendo aquele vulto a seu lado, 3 doutores em volta dela não achavam o resultado. O seu noivo não sabia porque tinha viajado. O prefeito aborrecido combinou com o delegado, formarão uma quadrilha de boiadeiro e soldado. Regulava meia-noite, estava tudo preparado. Dali a pouco aquela fera pulava dando uivado. Por se ver numa prisão de 4 laços trançados. No tronco de uma paineira ele pousou amarrado. Quando foi no outro dia, foram ver o resultado. Uns gritava de pavor, outros caía desmaiado. Por ver que aquela fera em gente tinha virado, e a pessoa que ali estava toda nua envergonhado, era o noivo de Suzana, o filho do delegado. Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele jeitou 3 casamentos. Logo veio seu patrão, cheio de contentamento, tenho 3 filhas solteiras, te ofereço em casamento. Logo veio a mais nova, cheio de top e de fita, Jorginho, case comigo, que das 3 sou mais bonita. meio a do meio, vestidinho cor de prata, Jorginho case comigo ou então você me mata. Depois veio a mais velha, por ser mais interesseira, Jorginho case comigo que eu sou mais trabalhadeira. Jorge pegou seu cavalo, ensinou na mesma hora, foi dizer pra morenada, Deus que eu já vou embora. Na hora da despedida, posso casar com as três, aí eu não caso com nenhuma. Foi lá em Patos de Minas que eu fiquei admirado. Vi num circo de rodeio um pagão endiabrado, um burro tudo crinudo e que nunca foi tosado, presente de um fazendeiro pro circo tinha ofertado. Em prazo de pouco tempo o burro ficou afamado. O pagão era selvagem, pois vivia só encostado, perdido naqueles campos, nas restingas alongado. Nunca tinha visto gente, nos recantos foi criado. O burro dentro da arena ficou mesmo aprovado. O pagão era maneiro e o seu lombo era sagrado. Já não tinha quem montasse, o burro tava abandonado. Quando Gerardino soube, gaúcho classificado, na classe de montador, era o maior do estado. Despediu de sua mãezinha, seguiu o destino traçado, chegando em Patos de Minas, no dia que foi tratado. Foi num domingo de agosto, o céu tava enfumaçado, o circo tava repleto e os bancos superlotado. Gerardino amontou, conforme foi anunciado, o burro pulava feio, que até o ar foi demudado. Gerardino tava em cima, dando conta do recado. O pagão não entregava, tava tudo ensanguentado. Pra finalizar o encontro, veja só o resultado. O burro deu um corcovo, caiu morto estribuchado. Gerardino caiu junto, também morto arrebentado. Terminou os dois em vitória, pois nenhum foi derrotado. Ouvimos com João, com Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho, do Piracicaba e Zé Dourado, Lobisomem, com Itaporanga e Tararé, do Cornélio Pires, Jorginho do Sertão, com Flor da Serra e Pinheirá, de Pinheirá e Tere Vieira, Rodeio de Patos de Minas, músicas do Cantinho do Ouvinte, atendendo hoje a Osvaldo Montilha, residente no bairro do Sapopemba. Ele ofereceu para Antônio Montilha, para Rafael Montilha, Flávio Montilha, Vera Montilha do Rio Pequeno, para todos os seus familiares e para toda a família Montilha e a todos nós da Rádio Cultura Brasil. Muito obrigado, viu? Oswaldo Montilha, residente no bairro do Sapopemba. Agora, Leôncio Leonel, canto de Manuel Moreno e Miguel Vidal, Recado do Sertão. Luiz Fernando e João Pinheiro, de Dito Mineiro e Pardinho, Boiadeiro Feliz. Enquanto a cidade dorme, sertão está de plantão. Vê se no céu relampeja ou se escutar no trovão. Chuva pra regar a plantação, e quando a nuvem aparece sobre a floresta despeja, primeiras gotas que caem são lágrimas sertanejas. Corre no mundo a notícia, petróleo vai se acabar. Quando isso acontecer, a terra pode parar. Vai fechar muitas indústrias de grande fabricação. Até o meio de transporte vai ter paralisação. Enquanto houver sol e chuva, não vai parar meu sertão. Se meu trator silenciar por falta de combustão, a minha tela de burro logo já entra em ação. O meu velho tomador, a carpideira e o arado, sem ter dia e sem ter hora, eles trabalham dobrado, virando a terra e plantando. Passar mais caminhão, meu velho carro me espera lá no fundo do galpão. Minha boiada carreira tá solta nas invernadas. De manhãzinha me acorda berrando pelas quebradas. Parece ser voltar nas estradas. Por isso então, nossa gente, não tenha medo da vida. Vamos voltar ao passado de tantas glórias esquecidas. Você não manda recado a toda a pátria querida. O diabo fecha uma porta, Deus abre novas saídas. No prato de vossos filhos nunca vai faltar comida. Thank you. sou um boiadeiro feliz, que vivo pelas estradas, sempre alegre cantando, tocando minha boiada. Todo transporte que faço, não deixo boi de arribada. A gente ouve distante o toque de um berrante lá nas baixadas. Meu chapéu de aba larga, um par de espora prateada, lenço vermelho de terra, da poeira da boiada. Na garupa sempre levo uma viola pendurada. Aonde nós faz o pouso, eu canto gostoso uma linda toada. Quando vai escurecendo, eu grito com a pionada, para o gado no varjão, pra fazer nossa pousada. Borro um bacheiro no chão, minha cama está arrumada. Dormindo eu vejo em sonho o osso risonho paulista dourada. Quando vem rompendo a aurora e surge a madrugada, nós reúne os companheiros pra fazer a retirada. Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morada. Sou um peão estradeiro e sem paradeiro eu moro nas estradas. Nós ouvimos com Leôncio Leonel, de Manuel Moreno e Miguel Vidal, Recado do Sertão. Com Luiz Fernando e João Pinheiro, de Dito Mineiro e Pardinho, Boiadeiro Feliz. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. Agora vamos atender a Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, com Zilo e Zalo, Dois Corações. Depois vamos atender a Zé Rodrigues, do Riacho Grande, com Nelsinho e Jorge Arante, na Fazenda do Zé Bétio. Idade de 12 anos, José e Maria se amavam mais. O velho pai da moça com isso não concordava. Nas cartas que ela escrevia, com tristeza ela contava: é melhor nós dois fugir, outro jeito não achava. Combinaram de encontrar aí na mata do Tombador. Maria saiu de casa e a má sorte acompanhou. Bem na curva do caminho, uma onça lhe pegou. Só o seu xalinho branco no lugar ali ficou. José conheceu o xale pela mata, foi entrando e as tranças dos seus cabelos na picada foi achando. chegou na beira do rio, do outro lado foi nadando. E numa gruta de pedra, onça tava esperando. José viu Maria morta dentro da gruta, pulou e puxou do seu revólver. Nessa hora ele negou, arrancou do seu punhal e com a fera lutou. E três corpos ali sem vida dentro da gruta ficou. Nisso chegou um caçador, José ainda pôde falar: avise a minha família que eu não posso mais voltar. Maria morreu por mim, por ela eu devo findar. Não casamos aqui na terra, lá no céu vamos morar. Fazenda do Zé Bélio, tudo é feito com amor. A entrada da fazenda toda coberta de flor. Embaixo de uma paineira fica o nono e fica a nona, o nono apaixonado tocando sua sanfona. Eu vi, só por isso eu acredito, nono com pito na boca vive procurando pito. Na fazenda do Zé Beto tem o Haroldo José. Deixa a bobagem que fez enxertar manga com café. A bobagem que ele fez, veja a ideia do matuto, enxergar fumo com quiabo para ver se dá charuto. Mas veja, que ideia mais cacete, diz que a bengala do nono não é bengala, é porrete. Repete o meu companheiro, acredito porque vejo, diz que a vaca mascarada em vez de leite vai dar queijo. Pra lidar com a criação, ele é muito amoroso, fez brigar o boi maruco com o burrico teimoso. Que pena, no galo teve o Homero, tirolesa batendo no lero lero. O riacho da fazenda cai na lagoa dos patos. Todos os bichos da fazenda usam fardos da sapato. A Sabina e a Fortuna e a Chita é um barato. Nos programas sertanejos o Vito canta de fato. Lá tem descansa todo dia, o Arlindo é o Vago Bete, é comandante da folia. Lá na festança todos bebem a licente. O bailão lá na fazenda é chamado de soquete. Nós ouvimos com Zilo e Zalo, do Tonico, Tinoco e Ted Vieira, Dois Corações, a pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. Ofereceu para as filhas Sandra, Sônia e para a produção do programa. Então, para as filhas Sandra e Sônia, que são filhas do Mauro Dantas, da freguesia do Ó, e para toda a equipe do programa Raiz do Brasil, muito obrigado, viu, Mauro Dantas. Depois, o pedido do Zé Rodrigues, do Riacho Grande, Nelsinho e Jorge Arante, de Haroldo José e Nelsinho, na Fazenda do Zé Bétio. E o Zé Rodrigues ofereceu, vejamos para quem, para todo o pessoal lá do Riacho Grande, aqui na descida para o litoral, e também para toda a equipe do programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, Zé Rodrigues, do Riacho Grande. Programa Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Agora, para finalizar, Silveira e Barrinha, do Barrinha e José Fortuna, Cabocla Flor Brasileira. Cabocla Flor Brasileira, que tem o cheiro das rosas, desabrochando viçosas nas manhãs do meu sertão. O teu andar se parece com as águas da cachoeira, quebrando pelas pedreiras, se espatifando no chão. Teus olhos machucam a gente como dois chifres aguçados e um pantaneiro amuado no carrasão do grotão. Eu quero morrer sorrindo, sentindo os chifres macios de teus olhos tão bravios, varando meu coração. Os olhos desta cabocla machucam igual dois chifres de um boi goiabano. As ondas dos teus cabelos são como as ondas da praia, que sobre a areia desmaia ao sopro da brisa mansa. Teus lábios são lindas flores, se abrindo na primavera, cabocla da minha terra, é a linda flor da esperança. Cruz dos braços teus, deixe que eu seja empregado e faça com teus cabelos minha coroa de espinho. Pra ganhar os teus carinhos, morrerei crucificado. Nós ouvimos com Silveira e Barrinha, de Barrinha e José Fortuna, Cabocla Flor Brasileira. E vamos pegando nossas traias para poder ir embora, porque já está na hora. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zarabelli e na sonoplastia Frânio Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil com Muíbo César Cury. Realização: Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.